Foi assim que aconteceu nosso momento primeiro. Januário estremeceu com a passagem do povo guerreiro. Homens e mulheres na estrada, força, suor, alegria, registrando nessa caminhada a sua luta do dia a dia. Os estados do semiárido, todos juntos em unidade, ecoando um grito ensaiado, contagiando toda a cidade. Então, também ao som do toré, o oitavo Enconasa estreia, mostrando o semiárido como ele é. Queremos vocês, ouvintes, como nossa plateia.